palavra do Senhor, dizendo a Jonas: levanta-te, vai a Nínive, pregue a verdade. 40 dias e tudo mudará. E Jonas, obediente, se pôs a andar. Na grande cidade começou a falar: ô Nínive, clama ao Senhor, volta-te, ô povo em fervor, cobria-vos de pano e de oração, que o Deus de amor ouve o coração. Quem sabe ele se voltará e a sua ira não nos alcançará. O rei se levantou do trono, tirou suas vestes e se cobriu. Sentou-se sobre cinzas em pranto, clamou por perdão, o povo se uniu. Homens e animais, todos em jejum, reconhecendo a culpa, buscando a luz. E a sua ira não nos alcançará. Deus viu as obras, viu a transformação, arrependeu-se do mal, trouxe salvação. Em seu amor ele nos resgatou. Nínive agora sua ira não nos alcançará. Português e worship, acústica e guitarra, piano, semi-indus, bepeno.